Olá, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti, nesta segunda-feira. Espero que esteja gostando e realmente é um momento de graças e bênçãos do céu. Eu quero fazer um apelo. Torne-se um associado. Ligue. E este é o número para tornar-se associado e fazer parte da família Evangelizar é Preciso. 0 operadora 41 8401 0909. Eu repito. 0 operadora 41 8401 0909 dígito 1. E eu estarei nessa segunda-feira acolhendo todos os pedidos de oração e os novos associados. Evangelizar é Preciso. Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 operadora 41 8401 0909 dígito 1 ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Eu confio em vós, eu confio na vossa misericórdia. É a hora da misericórdia. Como sempre tem novas rádios entrando, eu explico talvez o que muitos já sabem, mas nunca é demais. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Por que hora da misericórdia? Porque Jesus morreu às 3 horas. Quando fala hora da misericórdia, dá a impressão de que é 1 hora de programa. Não, é a hora de Jesus, é 30 minutos. Rezamos o Terço da Misericórdia e obrigado àqueles que participaram, viu? Obrigado a você que rezou comigo, que liga aqui, porque é assim que você participa. Se liga 0 operadora 41 3221 6070. E você liga, é segurado o telefone e você participa comigo. Escute esse testemunho que foi deixado na plataforma. Meu nome é Maria Suzete De Martini, de Quilombo. Eu assisto pela Rádio Coração de Quilombo. Eu queria deixar a minha graça alcançada. Minha nora não conseguia engravidar. Já é 11 anos de casada. Eu consegui a graça de tanto pedir oração. Eu alcancei a minha graça. Eu quero dizer assim que hoje eu estou muito feliz, porque ontem eles fizeram a ultrassom e a minha nora vai ter uma menininha. Eu estou até emocionada porque eu nunca pensava de conseguir essa graça e eu alcancei. E também assim, eu queria dizer que eu estou muito feliz pelo programa do Padre Reginaldo, que eu nunca pensava de alcançar essa graça, e graças a Deus, em nome de Jesus Cristo, eu alcancei essa graça. Amém, em nome de Jesus Cristo. É verdade, filha. Um abraço a você de Quilombo, a todo o povo de Santa Catarina. Filhos e filhas, Bíblia aberta, cartilha de oração. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. E o texto de hoje, João, capítulo 8, de 1 a 11. Mais um pouquinho. Fala, Senhor. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou ao templo e todo o povo se reuniu ao redor dele. Sentando-se, começou a ensinar. Atenção, filho! Atenção, filha! Agora escute. Escute. Abra teu coração. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Colocando-a no meio, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi flagrada cometendo adultério. Moisés, na lei, nos mandou apedrejar tais mulheres, e tu que dizes? Eles perguntaram isso para experimentá-lo e ter motivo para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Como insistisse em perguntar, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher que estava no meio em pé. Ele levantou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse: Eu também não te condeno. Vai, e de agora em diante, não peques mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vai. Vai, filha. Vai, prostituta. Vai, Zaqueu. Vai, publicano. Vai, Pedro, que me negou. Vai, Paulo, que foi testemunha da morte de Estevão. Vai. Vai, padre pecador. Vai, filho. Segue teu caminho. Você entende o que Jesus está dizendo? Como eu queria que você agora, por um momento, por uma fração de segundo, se colocasse no lugar onde Jesus estava, naquela praça. Vá em pensamento e veja uma mulher sendo arrastada pelos cabelos. Veja uma mulher sendo arrastada. E vejam aqueles homens de olhar censurado. Aqueles homens se achando perfeitos. Tome o lugar daquela mulher. E ao mesmo tempo pense em Jesus. Ele não está diante de uma santa, ele está diante de uma prostituta. De uma mulher da vida. Tudo, tudo, a lei de Moisés, ela foi pega em flagrante. Entenda, meu irmão, entenda, minha irmã. Foi pego em flagrante, não tinha motivo para salvá-la. E Jesus disse: Vai, não peques mais. Quem escutou minha pregação de manhã sabe que o que fez essa mulher não pecar mais foi a misericórdia de Jesus. E a pergunta que eu te faço hoje, E termino assim, de forma sóbria. Termino assim, de forma pesada. No lugar de Jesus, você teria perdoado? Se hoje, diante de você, aparecer um ladrão e te pedir perdão, se hoje, diante de você, aparecer uma mulher adúltera, se hoje, diante de você, aparecer uma pessoa pecadora, como você agirá? Com misericórdia ou com censura? Talvez você, do outro lado, estará dizendo: mas e a conivência com o pecado? Se resgata alguém pela severidade ou pelo amor? São coisas que só Jesus pôde fazer. E não é por acaso que chamamos de mestre. É o último domingo da quaresma. Semana que vem é domingo de Ramos. É a chance que temos de dar misericórdia para recebermos misericórdia. Abençoai, Senhor, a água, as fotos de família, as roupas dos enfermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai, segue teu caminho. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.